salvação, aqui é o rap, tio. Pregando a salvação, aqui é o rap, tio. O som que treme no chão, aqui é o rap, aqui é o rap. Aqui é o rap, tio, tio. Bate forte, treme o chão. Que é injetado na veia, pulsado pelo coração. É o rap que fala a verdade, é o rap que não tem mensagem. Capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história. A realidade é que ele salva vidas, mexe nas feridas. Tem histórias boas, também histórias sofridas. Está em seus dias de glória e hoje vai bem mais além. Até dentro das igrejas, rumo a Jerusalém. Pregando palavras que poderão te ajudar. Enfrentando este mundão que está louco. Prestes a acabar como um vulcão de erupção que está ebulindo. Com uma rajada de HK que vai furando, destruindo os bicos bad black que tentam te atrasar. Que tentam impedir a informação a te chegar. Mas é disso que o rap rua quer te instruir. Mostrar que ele salva vidas e o exemplo está aqui. Aqui é o rap, tio, focado na missão. Aqui é o rap, tio, pregando a salvação. Aqui é o rap, tio, o som que treme no chão. Aqui é o rap, aqui é o rap, aqui é o rap, tio, focado na missão. Aqui é o rap, tio, pregando a salvação. Aqui é o rap, tio, o som que treme no chão. Aqui é o rap, aqui é o rap, aqui é o rap. Eu sou soldado suicida, e se preciso for, eu mato e morro pelas vidas. Quem olha não acredita, mordidão os bicos fica. Quando vê os calça frouxa, focado na corrida. Baseado na Bíblia, pique João Batista. Pregando o evangelho, é nós resgatando vida. Que é o rap, chão, focado na missão. Não quero suas moedas, mas sim seu coração. Quero te ver firmão, irmãos vão junto com o pai. Longe do mundão, das prisões de Satanás. E é por essas que não breco, tio. Tô por você, irmão. Blindado sou contra um sistema hostil, cheio de disposição. Atos 29, agora é nós que tá também. O que começou com 12, hoje nos corre de mais de 100. Aqui é o rap, chão, JC sou crente mesmo. Não quero só você, quero o mundão se convertendo. Aqui é o rap, tio, focado na missão. Aqui é o rap, tio, pregando a salvação. Aqui é o rap, tio, o som que treme no chão. Aqui é o rap, aqui é o rap, aqui é o rap, tio, focado na missão. Aqui é o rap, tio, pregando a salvação. Aqui é o rap, tio, o som que treme o chão. Aqui é o rap, aqui é o rap. Tentaram me parar, tentaram me calar, tentaram me pedir de expressar, mas não vou conseguir, o exemplo tá aqui. Luta, perseverança, por isso que eu venci. Aqui é o rap, moro, neguinho se viciou. Mundão tá louco, negou, correndo atrás os trocou. Ei, tio, qual que é? Não vem tirar minha fé. Porque não desistirei da caminhada com o Senhor. Não adianta me iludir com esse papo de horror. Eu oro sem cessar, a meu Deus vou exaltar. Todo tempo da minha vida irei perseverar. Não desistirei por nada desse mundo lá fora. Nem dinheiro, nem carro, mulher. Nem ouro, nem prata, nem joia. Firme na rocha, correndo, tô minha vida, sofrimento já passou. Agora sou ungido, renovado, separado, viagem na minha ideia. E cor do meu lado, que é o rap, tio, resgatando vida, sarando e curando essa minha barriga. Aqui é o rap, tio, focado na missão. Aqui é o rap, tio, pregando a salvação. Aqui é o rap, tio, o som que treme no chão. Aqui é o rap, aqui é o rap, aqui é o rap, tio, focado na missão. Aqui é o rap, tio, pregando a salvação. Aqui é o rap, tio, o som que treme no chão. Aqui é o rap, aqui é o rap.